Lázaro está morrendo. Maria e Marta me pediram para achá-lo. Elas imploram. Venha depressa. Vá na frente. O senhor não vem. Marta e Maria mandaram recado dizendo a Jesus: Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando em nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega. Embalsamando e Jesus não chega. Pois ataduras e Jesus não chega. Pois no esquife Jesus não chega. Vai o Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega. Só após quatro dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Farei ressuscitar, pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer, e a minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar a